that she wants to know. She wants to know why it is, though she's the dawn. Radar, 11 horas. A Radar está também disponível na sua televisão. Basta ter a Zone Box da Zone TV Cabo, pressionar a tecla amarela do seu comando e selecionar a Radar. Se ainda não tem a Zone Box, ligue já 808-200-400 da Zone TV Cabo. Marquem já as vossas férias. 6, 7, 8 e 9 de agosto, Zambujeira do Mar. Festival Sudoeste TMN. The National. Mad Caddies, Buraca Som Sistema, Lily Allen, Basement Jacks, Madcon, A.B. McDonald, Devotia, The Veils, Faith No More. Marcelo Camelo, Third World, Miss Kitten and the Hacker, Ebony Bones, Sudoeste TMN. O festival mais verde deste verão. Bilhetes já à venda na Ticketline e locais habituais. Mais artistas a anunciar brevemente. Apoio Radar. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro. Agora. Estamos para mais uma das 5 edições desta semana de Virgato 25. É a nova Toca do Lobo em plena Radar 97.8 MHz radiodifusão. Também a chance de apanhar Radar online em www.radarlisboa.fm. O regime já sabem, de segunda a sexta, que também dá um terço a sábado, 23, 1 da manhã. Welcome. I was surprised, I was happy for a day in 1975. I was puzzled by a dream, it stayed with me all day in 1995. My brother had confessed, he was gay. Took the heat off me for a while. He stood up with a sailor friend, made it known upon my sister's wedding day. I got married in a rush to save a kid from. Moved to kick the crutches from my crippled friend. She was not impressed, cause I cured her on the Sabbath. I went to confess. When she saw the funny sight, he introduced my child right to the whiskey engine. Thank you. notas iniciais simultaneamente. Dizíamos os iniciais e também as boas-vindas para mais uma dupla hora de Viriado 25, pontinha da antena radar, a noite que une terça a quarta-feira, Ballad Sebastian, The State I'm In, The Weatherman, Jamboree Park at the Milky Way. O título foi, ou chama-se Far Out Places, valendo o som para um outro Chloe's Hair. São as iniciais de Jamboree Park at the Milky Way, o novo The Weatherman, nas iniciais de Viriato 25. Dentro do radar, terça para quarta, as iniciais da emissão 23, 1 da manhã. Há pouco com Ballad Sebastian, dois títulos para The Weatherman, também Ryan Adams and the Cardinals. Fix It. We Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Tiralinhas na Radar e Viriado 25 é mais daqui a pouco, por volta das 23h30, as soltas continuam. Funeral é a última para os Binário. We'll be right back. edição de terça para quarta-feira à noite dentro do narrador ainda desperta por soltas. Antes de chegarmos ao Tirolinhas, primeira das quatro rubricas fixas desta noite e desta dupla hora foram os Binário com Funeral. Socorremos ainda para mais duas soltas de um CD, iniciativa da Uncut, dedicado a Neil Young, Long May You Run, 15 Tracks in the Key of Neil. Destacamos para já The Gaslight Anthem, The 59 Sound. Folks born, made to wave the flag. Oh, they're red, white, and blue. Dos Gaslight Anthem para Todd Snyder. Aqui, curiosamente, uma versão bem arrancada para o velho original de John Fogerty. Fortunate Son. It ain't me, it ain't me. I ain't no senator's son. It ain't me. It ain't me, I ain't no fortunate one. Some folks are born, silver spoon in hand. Oh, don't they help themselves? But when the tax man comes to the door, Lord, the house look like a rummage sale. It ain't me, it ain't me. It ain't me, it ain't me, I ain't no fortune here. folks inherit star-spangled eyes. Oh, they will send you down to war. And when you ask them, how much should we give? They always answer, more and more. It ain't me. It ain't me. I ain't no military son. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate woman. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate woman. It ain't me. It ain't me. I ain't no fortunate son. Últimos soldos antes de chegarmos a Tirolinhas. 15 tracks in the Key of Neil, aqui foram apenas 3. The Gaslight Anthem, Todd Snyder, ainda os Bowerbirds com Dark Horse. On the shore of the lake, in the great upstate of New York, came the call of a loon, a cold, cold, or a plume of smoke. He spoke to my center. He spoke of the future. He sang, you, my friend, are alone, alone. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China. Na Radar FM. B. B. Bonnie and Clyde. Era um filme contra a civilidade pueril e no qual se percebia o descontentamento da nova sociedade consumidora, os menores. A cortesia não era já a saudação feita à Maria pelo anjo Gabriel, mas outra coisa mais espirituosa, menos ritual e mais espirituosa. José Régio indignou-se. Foi a única vez que o vi indignado com essa catástrofe da civilidade. O jovem que era ensinado a não mentir, não se endividar, saber estar à mesa, servir bem o seu amo na intimidade, no trabalho, na corte e na guerra, e além do mais saber guardar segredos, mostrava-se agora completamente outro. Não se tratava propriamente de selvagens. Bonnie e Clyde não eram selvagens, mas pessoas que pertenciam ao fundo cultural de um deus enganador ou ao gênio maléfico que decidem de uma consciência irresponsável. Isto é o que fez o sucesso do filme e não a sua história terrorista. Discuti estas coisas com José Régio e tive a impressão de que nunca poderíamos entender-nos, porque para ele a tentação teria que ficar como tirania, ainda que tirania redentora. Enquanto que Bonnie e Clyde recusavam qualquer tirania, incluindo, bem entendido, a da recuperação e a do bom caminho. A juventude tinha amadurecido para rejeitar a civilidade pueril e o que se pode chamar, ou Canetti chama, as religiões fúnebres. O homem da ideologia insere-se na religião fúnebre, porque ele vive na conspiração de uma essência improvável, simplesmente incorruptível, pelo seu fator de perfeição inexistente. Bonnie e Clyde eram corruptíveis, mortais, mas não fúnebres. Era isto que eles queriam dizer, e a geração de 60 compreendeu-os. A civilidade pueril estava no fim. Augustina Bessa Luís, na primeira pessoa. Dicionário imperfeito. Com este volume, inicia a Guimarães Editores a publicação da Ópera Omnia, de Augustina Bessa Luís. Outros volumes se seguirão, outras leituras acontecerão aqui na Radar. oronya be ijanfa. Tirolinas com Ana Cristina Ferrão, é caminho da colher de blues da noite. Para já, Comandi, um tema de Roquia Traoré, salvo erro, quarta noite, se não, quinta noite, no Lux, em data muito especial. Podemos, infelizmente, aceder, dado o terrível horário para os espetáculos que é esta ou estas edições de Viriato 25. Chama-se Préliminaire. É uma surpresa ouvir Iggy Pop a tentar cantar em francês. Aqui está ele. On le fait mort. Tu m'aimais. Et je t'aimais. Vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie séparait ceux qui s'aimaient, tu te sais. Sans faire du bruit, et la mer effacée sur le sable, les pas des amants désunis. C'est une chanson. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Séparer ceux qui s'aiment, tout doucement, sans faire de bruit, et la mer effacée sur le sable, les pas. Des amants déchirés. foi Morros Abro, o álbum de 2009 de genérico preliminar para Iggy Pop. Ficamos ainda com este I Want to Go to the Beach. Mais conheceremos em breve da nova aventura do eterno Iggy. I wanna go to the beach. I don't care if it's decadent. I don't know where my spirit went, but that's all right. I wanna go to the deep, 'cause there's nowhere I want to be, and nobody I want to see. But that's all right. Particles of pain in my brain, I guess they're here to stay. They've worked their way inside, and I can't hide. Some kind of superstar. Well, an asshole is what you are, but that's all right. Waiting, hating the shit life throws my way. Está a nossa colher de blues esta semana dedicatória C.J. Chenier and the Red Hot Louisiana Band. Oh,

Iniciais da hora complementar do Viriato 25 na antena da Radar 97.8 até à 1 da manhã. Black Hearted Love, a versão longa, portanto, a pertencente ao álbum para PJ Harvey e John Parrish. Raise the light, wire to wire, using fatals. What is love but the strangest of feelings? A sin you swallow for the rest of your life. You've been looking for someone to believe in, to love you until your eyes run dry. Where you want to escape. I'm a man who has to disappear, cry to another world. I don't know if Sempre o homem olhou para os céus em busca de sinais e a Radar encontrou-os. Agora, ao fim de semana, há discos voadores na Radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em 2 horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores na Radar. Sábados às 6 da tarde, domingos às 10 da noite. Não só aos fins de semana, também com uma retoma nesta noite, imediatamente após o fim de Viriato 25 e entre o mês 3, Nuno Galopim, com os discos voadores. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar 97.8 MHz Rádio Difusão, online, radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Entre soltas na hora complementar de hoje, a noite de terça para quarta, Damien Jurado vale 2, Best Dress e Gillian Was a Horse. Mais longe, às 0h30, a Boomerang. Best dress on. all been less than grand. There's no more police escorts or the high school welcome bands. I'm a lie detector. He's no bullshit talker. Viriato 25, já na hora complementar, duas Best Dress e Gillian Was a Horse para Damien Jurado. Estamos muito perto, relativamente perto, 9 minutos do nosso habitual boomerang. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para Radar 97.8 MHz Rádio Difusão, online radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. A dupla Tracy Thorn e Ben Watt passa esta semana pelo álbum de família. Eles são os Everything But a Girl e em 84 lançam o primeiro disco, o emblemático Eden, que revela a paixão do duo pelo jazz e pela música de dança. Esta fusão de elementos faz dos Everything But a Girl um dos mais inovadores nomes a sair do Reino Unido. Eden, de 84, é o álbum de família na Radar. Está praticamente tudo dito. É hoje de manhã. De manhã não, já da parte da tarde às 14, vai ser depois de manhã, na retoma domingo, porque acontece ao meio-dia. Álbum de família com o Tiago Castro, Everything But the Girl. Eden. Thank you. Teatro 25, na hora complementar, mais um preço para o álbum de família desta semana com o Tiago Castro, Everything But a Girl e Eden de 1900 e bem distante, 84. Para chegarmos ao Boomerang. Tempo para The National, fazem parte do cartaz do Sudoeste 2009. I know you're a serious lady, living off a teacup full of cherries. Nobody knows where you are living, nobody knows where you are. Take a bath and get high through an apple. Wanted to cry but you can't when you're laughing. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You're so far around the bend. You're so far around the bend. I'll run through a thousand parties. I'll run through 1 million bars. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You've been hung in a haze forever, praying for pain to get back together. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You're so far around the bend. You're so far around the bend. Estamos no domínio de Dark Was the Night, daí aproveitarmos para saltar de National So Far Around the Bend para a outra contribuição, ou uma das outras contribuições, neste caso de Decemberists. As you lie before me now, like a shadow on a pea green sea. Never thought that I could find you so hollow. Chama-se Sleepless. Laying in to me. This cup of wine, oh, salt and brines make me sleepy. And sorrow is so that will never yield a single penny. But I don't know. I've got nothing to hold on to. Wish for gold so I could buy you a palace by the river's side. You come in and I would fill your diamond chalice. You were still alive. This cup of wine of salt and brine's made me sleepy and sorrowful. A field of tears that will never yield a single penny, but I don't. Got nothing to hold on to. Got nothing to hold on to. His eyelids affixed on empty chairs. You had travels to lay beside. A gentle torture to watch it all recede. And all the while your mother slept beside. sleepless, tearing at the air. Was the water everywhere? Were you fearful and longed to run away from the cold clasp of it? Dark Was the Night, mais uma edição Red Hot. Duas saliências para as soltas de feriado 25, uma hora complementar de hoje, terça para quarta, pontinha da antena radar até à uma da manhã. The National So Far Around the Band, Sleepless para os